Todo mal se sai, os amigos querem mais. Mas de louco eu sou sim, tô de boa, tô feliz. Hoje todo mal se sai, os amigos querem mais. Mas de louco eu sou sim, tô de boa, tô feliz. Ha, ha. A noite vem chegando, seduzindo, chamando. A lua segue brilhando, nas ruas quatro cantos. De vez em quando, um rap rimando, um vinho tomando e o coco chapando. Os colados colando, louco só, formo bandos, moleque agilizando. Sem pró, tô chegando, o verbo é meu comando. Todo mundo suando, estrelinha brilhando, só Zé fica olhando. Ah, tô balançando já, tô bambiando. Abre outra e vai, vai, joga pro santo. Pra proteger até fulano, beltrano, cicrano, que era irmão e agora tá aí vacilando. O fervo tá esquentando, eu aqui só observando. Viajando e o mundo girando. O tempo tá passando, pano, a luz piscando. Tô te falando do eu em cada canto. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Lá de louco eu sou sim. Hoje de boa tô feliz. Hoje todo mal se sai. Na paz, olha só que faz, não pra torta jamais. Maluco satisfaz, quem corre atrás. Tipo seu compromisso, vades loucos, eu tribo. Boto meu som pra curtir e rodo o copo de vinho. Bem-vindos a meu mundo, quem fala mal fica mudo. Que sabe que a letra é minha, não sou embaleiro, seu burro. Tô nem aí pra você, não vim aqui pra falar. Maluco, eu vou cantar, vou dançar, vamos zoar. Pois sabadão tá aí, moleque, vamos aí. Tem outros frevo na quebra, mas só tenho pra curtir. Na multidão louco, some, ouvindo os baques da bomba. E as donas chega de monte, ó que firmeza é de longe. Aí é só da ideia, tipo cê paga a veste. Se no final rola uns armas, quem vacilar cai na jeba. O mundo é desse esperto, pode crer, confessou. Nem tudo que a gente quer, vem de braços abertos. Mas tô aqui pra somar, se precisar envolver. Guerreiro, tio de não proceder, vou sair de rolê. Eu sou sim, hoje boa tô feliz. Hoje tudo mal se sai. Muita paz, rap, diversão. Quer me ver, tô com os irmãos, lá com caneco na mão. Na escuridão, um bico no vinho. Dinheiro, mulher, louco, esse é o caminho que tu quer. Uma pulseira de ouro bem vistosa, né, moda. Pobre trabalhador que sai da bota. Na roda, conhaque, champanhe, cerveja. Loira, morena, o que seja. Pode crer, saúde pra nós. Vou fazer por merecer. Sucesso, fixo, mérito, invicto. Black soul, anexo, sexo, vadio sou. Por isso, prefiro um copo de vinho que as cobras do ninho, véi, nunca tô sozinho. Um salve pros amigos, ó, o vadio aqui firmão. De caneco na mão, só mostrando o que é bom. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá,